Veja como o tempo voa, demora pra aterrissar. Sem graça eu me vejo aqui, pela janela ver você partir. Veja como o tempo voa, demora pra aterrissar. Sem graça eu me vejo aqui, pela janela ver você partir. Essa noite foi boa, mas eu não te contei. Eu deixei você dormir até com a minha DGK. Ontem à noite eu bebi, você ficou tão linda, mas na hora de acordar você ficou mais ainda. Isso não é comum, como deixar acontecer? O normal é acordar e eu não querer mais te ver. Mas aê, vou deixar você dormir mais um pouco. Eu vou passar lá produzir pra ver se eu faço algum troco. Mas ela vem junto, olhar pra trás e ver você no sofá com um cara que queria conversar. Difícil ser romântico, meu ego é do tamanho do Oceano Atlântico. Seu cheiro simpático, olhar de felina. Mas cê sabe que se eu te elogiar agora vai acabar com a minha autoestima. Se senta em cima, e eu que já fui feito de assento, não aceito. Eu não sou piscina pra tu se jogar de prima. Mas isso é só um teste, pra ver se eu honro o fardo firme e forte. Cafajeste. Veja como o tempo voa, demora pra aterrissar. Sem graça eu me vejo aqui, pela janela ver você partir. Veja como o tempo voa, demora pra aterrissar. Sem graça eu me vejo aqui, pela janela ver você partir. Consegui arrancar palavras da minha boca, apaixonantes falas. Desculpa, mas não leve muito a sério minha emoção pós-sexo, porque essas palavras podem machucá-la e podem mais. Intimidade e o mal que ela traz, tão íntima e amiga dos meus pais. Aí não, não me peça explicação, eu não consigo nem me conduzir. Como é que eu vou te dar condição? Veja como o tempo voa, demora pra aterrissar. Sem graça eu me vejo aqui, pela janela ver você partir. Veja como o tempo voa, demora pra aterrissar. Sem graça eu me vejo aqui, pela janela ver você partir. Pareceu tão simples no início, mas se são duas cabeças pra mudar a mesma história. Tenta ver plural no singular. Cada um me despeço e vou cuidar do universo particular. Não te peço de recordar, e é isso. Eu vou voltar mais complexo sem concordar. Nosso sexo só vai durar se nunca tivermos compromisso. E é isso, sem como assim. Sei como somos bem, pomos lá do Charlie Sheen. Oh menino, eu tô pra baixo essa semana, nem encana. Eu quero que a surpresa que conduz o fim da trama. Te ver numa semana, não vê noutra semana. Entender que seu interesse vai além da boa fama ou da minha má fama de que não durou dramas. E tenho boas amigas e todas elas me amam. Via diversão no meu quintal. Sei, dinheiro é vendaval, na mão não. Mulher é um livro sem final. Fazes por mal.